Eu te digo isso, que eu passei isso recentemente. E eu sei, Vivian, e isso não acontece só com você, acontece com muita gente isso. E aí existem duas situações. O lado do gestor, que comete um erro de não dar a oportunidade para alguém, ou por ciúmes, ou por medo de que ele acabe perdendo o lugar por outro. Isso aí é uma grande bobagem, naturalmente. E precisa ver, e aí nós não temos condições de avaliar as leis de causa e efeito que a vida nos coloca, se aquilo também, de alguma maneira, não está servindo para nos ensinar alguma coisa. Sim. Existe também essa possibilidade. Uhum. Mas ainda assim, a pessoa sempre vai ter a garra, porque amanhã tem que continuar com a garra e sempre buscando, porque amanhã poderá não ser aquele gestor, ou amanhã poderá também não ser aquele emprego. E a grande importância volta naquilo que nós falamos, é nós procurarmos trabalhar com amor, alegria e dedicação naquilo que fazemos, embora muitas vezes não seja o que gostamos. E no caso, assim, hoje eu não estou mais nessa empresa, vai fazer quase 60 dias, entendeu? Porque ele me desligou, né? Uhum. Ele acabou me desligando, né? E eu sei que foi por causa disso, entendeu? Porque eu sei a minha capacidade, eu sei o que eu estava fazendo, mas ele estava me engessando de todas as maneiras. Isso acontece mesmo. Você, com a garra que você está dizendo que tem, eu sei que tem, você com certeza vai encontrar outro melhor ainda. Amém. Onde você pode colocar todos os seus talentos. Tomara. Puxa, empurra, é isso daí, muito bom. Ah, tá bom. É que realmente os talentos, né, que nós temos, e eu estava recordando daquele capítulo do Evangelho, sede perfeitos, né? O homem de bem, né? Eu acho que ali ele exerce todas as características do homem de bem que estão no Evangelho. Eles são, apesar do Evangelho falar que é o começo só, né? É muita coisa, né? Eu gostaria de saber se você tem algum comentário a respeito desse capítulo e com relação aos talentos, né? O homem de bem, aquele que perdoa. O homem perdoa, de bem é aquele que procura... Seu nome, desculpa. Ah, desculpa, Leonardo. Então, Leonardo, é bem lembrado. O homem de bem, quem é o homem de bem? O homem de bem somos todos nós quando procuramos ter condutas melhores. E somos nós esses homens de bem. O homem de bem não é aquele que fica rezando o tempo inteiro, que fica 12 horas na casa espírita o tempo todo, ou ajoelhado no milho, que nem fazia antigamente. Não sei, minha mãe nunca me colocou ajoelhado no milho, não. Ainda bem. Mas o homem de bem é aquele que procura fazer alguma coisa para si, melhorando a sua conduta e fazendo alguma coisa pelos outros também. Porque vivemos uma vida de inter-relação com todas as pessoas. O próprio Kardec disse, né? Como é que é? Conhece-se o espírita pela transformação moral dele. Então, quando nós procuramos, e num planeta de provas e expiações, não vamos achar ninguém perfeito, mas vamos achar todos nós aqui já procurando fazer alguma coisa para melhorarmos. Já estamos aqui num sábado à tarde, poderíamos estar fazendo outras coisas. Então já estamos procurando a nossa transformação moral, a nossa transformação de atitudes. Para mim, esse é o verdadeiro homem de bem. E aí, consequentemente, à medida que vamos melhorando, os nossos talentos vão aparecendo. E as nossas capacidades também vão crescendo e vão aparecendo para que possamos sermos realmente homens e mulheres de bem. Não sei se eu respondi. O nosso companheiro Dalmo, obrigado Dalmo pela participação, mais uma vez seja bem-vindo. O Dalmo, ele pergunta: boa tarde, quando trabalhamos para o bem, podemos redimir nossos pecados? Boa tarde, Dalmo. Redimir pecados, veja bem, eu não acredito que apenas trabalhando para o bem vamos redimi-los todos, porque eu creio que são muitos os nossos erros e enganos do passado. Mas com certeza, trabalhando para o bem, vamos fazer um parênteses, com vontade, com amor e com alegria, com certeza nós estaremos amenizando os nossos erros do passado, como disse o Dalmo, os nossos pecados. Por que que eu fiz um parênteses? Porque não adianta eu vir aqui, por exemplo, no caso do Caminho Santana, e falar: eu vou vir ajudar vocês com o trabalho de entrega de alimentos para os moradores de rua. E eu vir com má vontade, estar com má vontade, fazer o trabalho lá com má vontade e não vendo a hora de passar o tempo para eu ir embora. Eu estou trabalhando para o bem. Mas que validade vai ter isso se eu não estou fazendo com amor, com vontade? Mas é melhor começar... Ah, bom, não, sim, sim, eu concordo. Lógico que o Leonardo está certo. É preferível que comecemos. Mas eu conheço, Leonardo, desculpa, mas é Leonardo, né? Eu conheço, Leonardo, pessoas que começaram e estão há muito tempo e continuam fazendo trabalho de cara feia. Com má vontade. Olhando no relógio o tempo de acabar o trabalho. É, bom, é preciso. Agora pergunto eu, né? Qual é a validade de se fazer um trabalho com má vontade? A gente tem que começar aos poucos, devagar, é verdade? E a caridade também é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com a prática, né? No começo talvez seja assim, depois a gente vai melhorando. Mas é bom que nos policiemos para que a gente comece a melhorar realmente no trabalho de amor ao próximo. E não fazer a coisa apenas pela obrigação. Muito obrigado. Também de ir embora, né? Para o trabalho, é verdade. Gente, muito obrigado. Desculpa. Desculpa, o nosso tempo é curto. Obrigado a todos, muita paz. Tá? Obrigado, Marcos. Obrigado. Bom, nós temos aí a presença dos companheiros com a música também. Então, nós temos que continuar os nossos trabalhos. Então, após a reunião, se alguém ainda desejar fazer algum questionamento, falar com os dois microfones é complicado. O Marcos, com certeza, está aqui para tirar alguma dúvida ainda que possa.